agora sim. E boa noite, todo mundo! Bem-vindos a mais um Navio Pirata ao vivo, segundo e os 73 de todos. E gostaria de convidar aqui pro palco meus queridos amigos e anfitriões e brothers e coisa do gênero, o senhor Raoni Marques e Pedro Falcão. Palmas pros meninos! Aê! É verdade. Resolvido. Você tá me ouvindo? Foi? Alô, oi, agora tá tudo legal. Aê! Olá, boa noite. E aí, caras, como é que vocês estão? Cara, eu acho que a gente só chama o Gus porque a gente acha graça, né? Porque pessoas devem ficar muito pensando, nossa, eu nunca mais vou no podcast desses caras. Porque começou com uma longa história sobre necrofilia pesada. Não, e o bom que, tipo... E aí eu lembrei da minha avó, morta. É muito horrível. Não, e o legal é que pelo menos o casal que ele escolheu pra usar foi a gente. Porque imagina se tivesse sido um casal que, tipo, de verdade, pensou, assim, uma galera ali. Eu sempre faço com um casal aleatório. Então, isso deve ser foda. Isso deve ser horrível, Gus. A galera volta? Eles voltam. É mesmo? Sim, sim. Sério, dá? Me chamaram com um A3. É mesmo? Porra, então funciona. Necrófilo? Um A3 necrófilo. Com presuntão? Não, então, aí eu perguntei, mas você mata seu marido? Seu não. É. Não? Ah, não, então tudo bem. Bom, galera, esse é mais um podcast em que a gente não preparou nada, porque... A gente veio aqui no improviso... Não conto pra ninguém. As pessoas têm que achar que a gente sabe o que a gente tá fazendo. O máximo que eu preparei foi uma garrafa de cerveja antes de eu entrar no palco. Louco. Esse foi a maior preparação desse podcast até agora. Muito bom. E aí, né? Loucura, né? Rapaz. O que vocês fizeram essa semana aí? Eu dormi. A Comic Con foi pesada, velho. É, Comic Con foi pesada. Aliás, foi pesada, né? Teve Comic Con, né? Teve a Comic Con. Quem foi na Comic Con aí de novo? Falou, da hora. Várias mãos. Por que metade de vocês não passou? Não, todos vocês passaram na máquina da Max Rebo e compraram coisas e deixaram a gente mais rico, né? Então, tudo bem. Então, não tem como eu dar essa bronca neles. Não tem como dar essa bronca. Não, tudo bem. Mas foi legal, né, a Comic Con? Foi bom. Embora a única coisa que eu tenha visto foi, tipo, a nossa mesa e a área de fumantes de novo, né? Segundo ano consecutivo. Daniel, tipo, se você pergunta pra ele qualquer coisa da Comic Con, contanto que esteja entre a área de fumantes e a mesa, ele sabe com perfeição. Sabe tudo que aconteceu. Sim, total, cara. E tinha umas lojas na frente da área de fumantes que deu pra ver umas coisas enquanto eu fumava. Tipo, você lembra dessas coisas? Tinha, tipo, uns cavaleiros do Zodíaco e um churato, cara. Um churato? Você acredita nisso? Sério? Mano? Tinha um churato? Voltou, velho. Voltou? Sério? De verdade? Churato era uma brisa meio indiana, né? Era. Era tipo cavaleiro do Zodíaco hindu. Hindu, assim. E era, vocês curtiam? Eu assistia pra caralho, cara. Eu nunca entendi nada do Churato. É que, tipo, na época, foda-se, se, tipo, tinha uns brothers se socando de armadura, tá 10, tá ligado? Tá 10, né? Sempre assim, no fim das contas, né, cara? Mas esse negócio, tipo, hindu, assim, rolava umas coisas meio dos deuses, tá? Que eu realmente não lembro. Não, era isso, tipo, era tipo Cavaleiro do Zodíaco, só que com mitologia hindu. Caralho. Tipo, era a mesma coisa. Por que não fizeram isso com outras coisas, assim? Ah, que daí eu acho que ia começar a ficar chato, tá ligado? Que já tinha ficado chato. Já Churato. Porque esse Churato em si já era um saco. Né? Já deu, Entendi. E fora porque o Cavaleiro do Zodíaco em si, eles já pegaram e falaram, vamos fazer um arco inteiro sobre a mitologia nórdica. Então, tipo, não tinha como pegar a partir daí, tá ligado? Faz sentido. E era inventado, aliás. O cara não escreveu. Eles fizeram aquilo pra dar... Vamos esticar isso aqui mais um cara? Pouco. É. Eu não sei. Tinha uns Cavaleiros de Aço, também não existiam. É que eram, tipo, uns Transformers. Então, né? Não tinha nada. Disso. Era um skateboard robô, assim, Loucos Cavaleiros. Mas, além disso, Comic Con teve pessoas berrando ao longe, assim, eu lembro de pessoas ficando malucas. Eu lembro de outra coisa também, cara, que a mesa que a gente tava, logo de frente, tinha um telão. Uhum. E durante os 4 dias o telão passou non-stop, tá ligado? O trailer do Star Wars novo e o do Guerra Civil, Cara... Antes da Comic Con eu não tinha muita vontade de ver nenhum dos dois, assim. Daí, de repente, agora, depois do brainwash brutal, até tenho vontade de ver, tá ligado? Tem alguma coisa que te diz no fundo da sua cabeça? Não, eu quero ver você, o que acontece entre aquele monte de cena cortada, tá ligado? Eu vi aquilo tantas vezes e falei, tá, por quê? Tipo, você vai ser aqueles caras que vai no cinema e aí fica, isso daí tinha no trailer. Exato. Isso tinha no trailer. Isso tinha no trailer. Não, tinha uma hora que eu tava falando com o Raoni, eu tava, tipo... ditando o trailer, tá ligado? À medida que o trailer tava... Ele ficava narrando o trailer. Sim, cara. Qual a sua parte mais emocionante do trailer até agora? É aquela que o... Que o Homem de Ferro, ele pega e confronta, né, o Capitão América. Sim, sim. E daí o Capitão América fala assim, ah, não... É, eu preciso ajudar esse mano porque ele é meu brother. Daí, tipo, aparece um close da cara do Robert Downey Jr. Tipo, com uma cara de triste. Mas nós éramos amigos também, tá ligado? A gente era truta também. É, então, né? Daí eles começam a era seu brother. Assim, tá ligado? É o que a gente faz toda vez que a gente discute nossa relação, né? É, sim. A gente fala, mas a gente era amigo também, daí a gente se soca. Se joga escudos um no outro. É legal, assim cara. Funciona. Pô, legal. Mas fora Comic Con, rolou outras coisas, assim. Não. Eu soube que, tipo, da última vez que a gente falou de política, tá pior ainda, tá mais novela mexicana. Não tá pior, tá mais emocionante. Tá mais emocionante. Do ponto de vista de quem assiste, que são todos, tá bem melhor. Tá um fim de temporada da hora, cara. Tá da hora, né? O que vocês acham que vai acontecer? Você acha que a Dilma vai terminar com Cunha? Eu acho que esse vai ser o grande segredo, assim, do season final. Aquele print de tweet que a galera faz que fala que, tipo, no final das contas a Dilma vai acabar descobrindo que o Cunha é irmão dela, tá ligado? Sim. Isso ia ser animal. Cara, isso ia ser animal. E aí os dois têm, tipo, um passado super sombrio, assim. É, não, total. Mas mesmo assim, eles lutam até a morte na chuva. Sim, cara. Vai ser demais. Em cima do Planalto, assim, ó. Exatamente. Exatamente. Que cabuloso. Eles passam duelando na rampa, sobe a rampa batendo assim. Ah! Você era meu amigo. Você me traiu. Você é o escolhido. É, exatamente. Você era a primeira mulher. Exato. Desse jeito. E quem que vai, nessa história, quem que vai ficar sem braços e pernas? Todos. A população brasileira. Nós ficamos. É, mas eu acho que tá fantástico. Ontem eu descobri que rolou um bafo, assim, rolou uma festa. Isso que eu acho engraçado, né? Que a gente fica nessas de... Não, porque o fulano é inimigo mortal de sei lá quem, né? Tipo, Dilma e Cunha são inimigos mortais, tal, sei lá o quê. Mas aí, tipo, rolou uma festa esses dias aí, tipo, que eu suponho que seja Festa dos Políticos. Acho que deveria ser esse o nome do evento. Sim. No Facebook, assim. E aí colou, tipo, Serra, colou, tipo, tanto gente da oposição quanto... Sim. Gente do governo, que hoje em dia tanto faz. E aí rolou até, tipo, um drink na cara, sabe? Uma coisa... É verdade. Teve drink na cara. É mesmo, cara? É, a ministra falaram, da... Nunca será. A Kátia Abreu, que é uma péssima ministra, uma ministra da Agricultura, jogou um drink na cara do Serra. Cara, drink na cara é um bagulho muito maluco, né? É muito da hora, né? É tipo tapa de luva. Então, quem que usa isso? Mas, tipo, você vai lembrar daquilo pro resto da noite, até você tomar um banho. Então, é tipo... Só? Não sei. Do caso, um drink até você lavar sua roupa, tá ligado? Porque, tipo, meu, sei lá... É verdade. Vinho... Vinho. Que é porra do nada, o bagulho mancha. Mancha sua moral. Será que ele escolheu o drink pensando, tipo... Vou manchar essa merda. Me vê um mojito. Não. Mojito não. Me dá um copo de Campari. Tipo a propaganda. Eu sei qual eu quero. É, aliás, essa propaganda da Campari, a gente lembra das coisas mais escrotas, né? Sim, cara. Tem uma propaganda... Que Essa propaganda da Campari, que as pessoas ficam jogando drinks umas pras outras, e eu, na hora eu pensei, eu nunca quero ir nessa festa. Não, e o legal é que, tipo, a galera recebe uns drinks no peito, assim, fica feliz. Nossa, tá vermelho, tá vermelho agora. Tomou um puto. Eu vou demorar 3 dias pra lavar essa merda. Sujou essa merda, seu filho. Eles sempre viram, tipo, eu vou fazer mais alguém feliz, e joga, e a outra pessoa também tá tipo, não precisa. Agora eu vou entrar na brincadeira. Poxa, todo mundo Campari. É foda, cara. Eu não sei porque. E pior que Campari é uma merda, né? Campari é uma bosta, cara. É uma ruim. Isso é o pior de tudo, né, cara? Ainda se fosse um drink bom, que você ficava na camiseta, tipo, legal. Mas não, nem é horrível. Tem gosto de morte. Mas rolou esse House of Cards brasileiro pesado. Pesado. Eu tô muito ansioso pra terceira temporada. Não sei o que vai acontecer. Algum palpite pra o que vai acontecer na terceira temporada do House of Cards brasileiro? House of Cunha? É, mas então, mas depois de todos, depois da luta do Planalto, como que você, o que que você faz, sabe? Tipo, bom, o que mais pode acontecer? No caso do House of Cards, você joga alguém no trem, né, cara? É o jeito. É verdade. Então, eu tô esperando alguém ser morto na frente de um trem ano que vem. É o mínimo. Isso ia ser da hora. Porque senão, eu vou dar uma estrela no Netflix. Porque é uma série sobre políticos brasileiros e você quer que alguém esteja no transporte público. Não, não vai acontecer, ter essa, né? Cena, não vai ter essa cena. Ah, que horrível, né, cara? Política. Hoje, pelo menos, eu não tenho nenhuma bad pra falar. Nossa, né? Bom, a gente começou já, né? De um jeito bem melhor. Aliás, na verdade, a única coisa que eu tenho pra falar foi uma coisa que eu até compartilhei com vocês hoje, que infelizmente depois eu descobri que era mentira, mas a gente vai fingir que é tudo verdade. Tudo verdade. Para o bem do podcast. Sim. que existe, vocês ficaram sabendo do famoso álbum do Wu-Tang Clan, que é... Nossa, isso é verdade. Esse rolê? É mentira. Ah, é, eu sabia que era bom demais. O cara que comprou ou a cláusula? Não, o cara que comprou era verdade, porque é ruim. É. Que saco, né? Mas enfim, cláusula. O lance é que o Wu-Tang Clan, que pra quem não conhece é um grupo muito famoso de rap, que até hoje eles acham que, né, ainda pode fazer música, ainda as pessoas são ouvir. Famosos. Eles acham que eles são relevantes. Eles são relevantes, mas um dia eles foram e aí eles lançaram um álbum, literalmente um álbum, uma cópia, que vendeu por 2 milhões de dólares pra alguém. Que eu achei decepcionante, na verdade. Decepcionante. Não, e, tipo, a galera, eu acho engraçado que sempre quando a galera fala, né, da porra do álbum, foi tipo, eles lançaram um álbum e tem participação da Cher. Né? Tipo, porra. Ah, legal, agora eu vou guardar 2 milhões pra comprar, ouvir a Cher num álbum de rap. Mas enfim, e alguém comprou. E aí, beleza, tal, né? Tipo, o mundo simplesmente não ligou como não tava ligando antes. Uhum. E só que aí inventaram, quer dizer, surgiram boatos na internet de que existe uma cláusula na compra deste álbum de que em qualquer momento os membros do Wu-Tang Clan e o Bill Murray. O Bill Murray podem a qualquer momento organizar um assalto à casa dessa pessoa e roubar este álbum e não vai ter nenhuma repercussão legal. Mas só uma vez. Mas aí, nessa hora a gente falou, porra, cara, que da hora ser o Bill Murray e tudo mais, né? Porra, Bill Murray é foda, Ghostbusters, tipo... Ghostbusters e Dia da Marmota. Dia da Marmota. Aqueles filmes que ele fez. Todos aqueles filmes. Mas o que é louco é tipo de pensar que pensaram numa piada em o Bill Murray seria ideal. E nessas aí a gente ficou pensando que, obviamente, se houvesse um ataque, um saque, e os caras fossem reaver o álbum de 2 milhões, o Bill Murray tinha que ser o cara. Tinha que ser o Como? Cara branco ali no rolê. O cara branco, tipo, que organiza todos os negócios. Sim, assim, mas é que tá, na cláusula dizia que o assalto só podia ser perpetrado pelos membros atuais da Wu-Tang Clan. Ou Bill Murray. Então você tá assistindo 11 Homens em Segredo, ou Bill Murray assalta fazendo a casa tudo. De um filho da puta. Exatamente. Então você vê que tipo esse assalto fica entre ou um filme ruim de heist depois de 11 Homens em Segredo, que teve um monte de imitação, ou é um filme dos anos 80 do Bill Murray. Então, basicamente, fica entre os dois, assim. E eu acho que, como comprador do negócio, eu só escolheria qual dos dois. Eu acho falar, mano, porra. Imagina você tá lá de cueca de boa, sabadão. Ia ser muito mais engraçado o Bill Murray entrar na sua casa do nada do que o Wu-Tang Clan inteiro, tá ligado? É, mesmo porque se o Wu-Tang Clan roubasse, você ia ficar tipo, caralho, velho, tipo, sai da minha casa, o que vocês estão fazendo aqui? Tá ligado? O Bill Murray chega e fala, tipo, caralho, Bill Murray, vem tomar uma breja comigo, cara. Vamos fumar um. Mas é que tá, se eu fosse o Bill Murray, eu entraria na casa ao mesmo tempo que o Wu-Tang Clan entrasse. Porque daí o cara ia estar, caralho, vários assaltantes na minha casa. E daí eu ia estar passando, tipo, ele ia estar tão preocupado, se ele visse o Bill Murray, ele ia falar, tipo... Pô, Bill Murray, né? Acho que não tem perigo ali. Deixa eu prestar atenção nesses outros caras com facas e tchacos. E facas na boca. Com certeza eles iam entrar vestidos de ninja. Com certeza. Apesar de nenhum deles ser ninja. Mas só ia entrar tipo dois, porque os outros estão um pouco se fudendo. Tá? Mesmo porque os membros, os membros do Wu-Tang Clan, sei lá, até a Cher pode entrar. Imagina a Cher roubando umas coisas na sua casa, sabe? Tipo, do jeito que tá o Wu-Tang Clan hoje em dia. Mas tipo, a única notícia legal sobre essa merda ser do Wu-Tang Clan não é verdade. Não é verdade. Essa é uma parte importante, que tudo que a gente falou até agora não existe. É. E a gente não falou ainda quem foi o comprador, né? Então, quem que foi o comprador? O comprador foi... Eu não lembro o nome do pessoa... cara. Mas... É um escrotão, né? Há um tempo atrás teve a notícia de que, tipo, o cara Tarantino... tinha... O cara que tinha... Hã? Rolou uns boatos que o Tarantino tinha comprado. Não foi ele. Não? Mas não foi ele. Não foi ele. Há um tempo atrás teve a notícia de um cara que tinha aumentado o remédio... O preço do remédio de AIDS. Ele tinha aumentado o preço do remédio da AIDS em 5.000%. Uhum. E todo mundo sabia que o custo era, tipo, 3 merréis. Uhum. E daí ele aumentou $1 trilhão. E todo mundo falou, nossa, que filho da puta, né? E daí ele falou, tipo, pô, eu curti essa atenção. Ninguém mais fala sobre mim. Quanto tá o disco da Wu-Tang Clan? E daí ele comprou. Foi ele que comprou. Com todo aquele dinheiro de AIDS que com ele... Com todo o dinheiro de AIDS, exatamente. Filho da toda a fortuna dos aidéticos ele usou pra comprar esse disco. A gente já sabe que não dá pra comprar rap com dinheiro de AIDS. Com dinheiro de AIDS. Dá ruim, isso daí é maldição. Não pode, cara. Mas foi ele, cara. Porra, que é terrível. Que horrível, que triste isso, cara. Muito zoado, né? Mas enfim, né? Isso foi basicamente o que aconteceu essa semana, né? Isso foi. De importante, eu acho que sim, assim. Teve a carta. A carta aconteceu depois que a gente gravou. Carta. Não, mas a carta faz parte todo do... Esse foi o momento pivotal da segunda... tipo, agora a gente vai pro último do terceiro ato. Exato, ato da temporada. É. Aliás, que carta fofinha, né, cara? A gente achava que o cara era um psicopata tentando roubar o poder da Dilma. Na verdade, ele é só um cara de coração partido. Né? Tipo, aquilo foi equivalente eloquente de, pô, meu... Sério, cara, eu já terminei com namoradas, tipo, de uma forma muito pior do que o Temer tentou terminar com a Dilma, assim. Tipo, muito. Eu até olhei e falei assim: nossa, cara, que cara educado. Ele até, tipo, falou, sabe? Tipo, pô, meu, você. Em latim. Em latim? Ele usou um negócio em latim, cara. Em latim, ele começou ali com Harry Potter, Wingardium Leviosa e tal. Tipo, foi o que ele disse. Já começou bem o negócio, assim, com uma coisa bonita, um negócio, né? E aí foi parar pra um chororô. Eu aposto que em latim estava escrito, eu aposto que você não sabe o que está escrito. Em latim. Dilma, eu aposto que você não sabe o que está escrito aqui. E aí era em latim. Continuava o resto. É. Por que ele não fez o resto da carta em latim? Você já começou. Ia ser muito louco. Cara, ia ser engraçado. Que era tipo, olha como eu podia ser um bom presidente. Eu sei falar latim. Já sei escrever cartas em latim. Eu sou um sábio. É verdade. Ia ser sensacional. Vocês falam latim? Não. Sim. É? Onde fala? Onde você aprendeu a falar latim, Rony? Eu queria ser padre antes. Porque essa é uma foda. Fala, fala. Eu tenho um tio. Com a história do padre, tá ligado? Eu tenho um tio. Vou até servir brejas aqui, fala. Vai. Eu tenho um tio sobre o qual eu posso falar extensivamente. Porque ele não nunca vai ouvir isso. Porque a foto dele no Facebook que ele fez há 2 meses, ele tá de chapéu. Sério? Ele nunca usa chapéu. Então, tipo, se ele achou que, tipo, pô, uma foto minha. Deixa eu colocar um chapéu aqui. E daí ele colocou o chapéu e falou, tipo... Tirou uma foto. Ah, é essa? Não, era isso que tava faltando. E daí ele colocou essa foto de chapéu no Facebook. E é tipo, você não nasceu na internet, né? Mas ele sempre foi o irmão mais inteligente de todos os irmãos do meu pai. Certo. Uhum. Então, hoje... Ele fica, tipo, ele passa. Peraí, os como dias... eles sabem disso? Como eles fizeram um teste uma vez de na que... sua família? Houve uma Olimpíadas da Inteligência. Porque ele fala de uma forma tão inutilmente rebuscada que eu nem sei imitar. Certo. Que não é de um jeito, tipo, nossa, é lógico que esse cara tá usando essas palavras, né? Porque ele quer construir essa frase. Tipo, você ouve e fala, o que que ele disse? É tipo a carta do Cunha. E daí, por que que você começou com latim? Por nada, né? Você só tá com esse conhecimento inútil guardado dentro de você. Certo. E um dia... surgiu a oportunidade. Eu não sei o que levou essa viravolta. Eu não sei se foi tipo, eu sou tão inteligente que... Mas um dia ele resolveu que ele ia ser padre. Certo. E daí ele foi, tipo, no curso, na faculdade de padre dele, ele estudou latim. Que faculdade ele fez? Foi uma boa faculdade, pelo menos? As pessoas julgam, se você faz... Imagina, você tá na associação dos padres, que faculdade você fez e tal? Eu fiz a X. Nossa, mas essa faculdade é ruim. Mas eu acho que não, porque... Tipo, você não aprende Deus direito. Rola uma vibe autocrática, tipo a onda, assim, sabe? Os caras não devem... Não tem, eu acho que não tem Harvard dos padres. Exceto o Vaticano. Porque o Vaticano você pode esfregar na cara de tudo. Tipo, Vaticano é tipo Harvard. Você estudou onde? É. São Paulo? Esfregar na cara de todo mundo, principalmente crianças pequenas. Eu vim de outro país. Entendi. Dentro da Itália. Entendi. E as crianças lá, elas nem ligam. Porque, tipo, a gente tem um curso profissionalizante de crianças que andam com os padres. Foi desse jeito. E daí ele sabe latim, que é tipo uma das coisas que ele não usa hoje em dia. Porque ele não faz. Ele escreveu a carta do Temer? Aquela frase, sim. Aquela frase. Ele... O cara falou, tipo, do seu qual tio, é o único idiota no Brasil? Michel Temer, sabe? Tio do Raoni. Tio do Raoni. Exatamente. Entendi. Agora você imagina. Que importante o seu tio no espectro da política. Ele faz consultoria brasileira. De latim. Que pra políticos brasileiros? Pra políticos brasileiros. Não, não por acaso desempregado. Exceto por aquela frase. Imagina quando ele recebeu esse job, né, no e-mail dele, assim. O Temer, assim. Oi, tudo bom? Qual o nome do seu tio? Pedro. Oi, Pedro, tudo bom? Prepara uma frase. Eu preciso de uma frase de impacto. Pra começar uma carta. Carta. Eu quero uma que pareça um feitiço. Faz 5 anos que seu tio não recebeu um e-mail. Ele, essa é a minha chance agora de brilhar. Agora minha carreira vai decolar. Eu sabia que não era uma língua morta. Exato. Tá lá de prima no portfólio do seu tio de latim. Sabe aquela carta que vocês leram? Eu escrevi aqui em latim. Depois disso ele pegou outros jobs? Sabe se, tipo, tá bombando a caixa de entrada deles com outros jobs? Bom, tipo, 5 e-mails, assim? Não. Não. A última coisa em latim que a gente ouviu foi aquela. Ah, entendi. Então, como você pode então, ver... Então, latim ainda é uma língua morta, né? Totalmente. Mas o que eu acho mais foda é você falar, tipo, eu sei latim. Nossa, essa deve ser a coisa mais incrível sobre você. Por que você sabe latim? Porque eu quis ser padre. Oh, esquece o latim. Mas é engraçado que são padres e advogados, né? Advogados também sabem latim, cara. É verdade. É muito latim. Engraçado isso, não sei porquê, cara. E ambos são pessoas místicas que tentam enganar você falando, tipo, eu sei mais do que você e eu nem posso te explicar. Tipo, o direito do consumidor é assim, assim, assim. Ou, tipo, ir pro céu, você me chupar, você vai pro céu. Exato. São essas duas coisas. É difícil, eu não entendia também quando, tipo, quando você chupou o padre. Caralho. Não entendia também. Fogão tá relembrando certas coisas engraçadas. É, eu também não entendia, mas eu achei um bom negócio. É. Na hora apareceu uma boa rola ideia. Lá, tá? Tava ali, né? Céu. Parece barato. Um bom, não foi susto simpático. Ainda ganhava um lugar no céu. Tava susto. Tava susto. Mas, pô, da última vez a gente não leu nenhum dos comentários, né, cara? Nenhum dos comentários, nem perguntas que as pessoas mandaram. Nenhum deles. E aí, então, eu fiquei sabendo hoje que já rola boatos que a gente vai cortar por, de vez os comentários e a gente não vai eu deixar não mais de nada disso. As pessoas participarem. Mas enquanto a gente não corta os comentários e não deixa as pessoas participarem enquanto no isso. podcast, a gente podia deixar as pessoas participarem no podcast e ler umas perguntas. O que, que você acha podia, disso? Eu acho. Pode eu ser, acho que é um bom ser. Negócio. Então, beleza. Então, bom, a gente fez um tópico de perguntas. Né? Fez. E tem algumas perguntas. Mas antes de eu começar a ler perguntas da internet, queria saber se tem alguém na plateia que está a fim de ler uma pergunta ou fazer uma pergunta, alguma coisa assim. O Gus já levantou a mão. É impressionante isso. Então, vamos chamar primeiro o Gus. Então, Gus, venha ler uma pergunta aqui. Vamos pro Gus de novo. Uhul. Obrigado. Oi. É esse? Qual? Não, fora do palco. É verdade, agora a gente tem... Porque depois rolaram assédios pesados aqui... É, tocaram o Falcão em lugares engraçados, cara. Exato, exatamente. Só não segura o microfone que nem rappers. Isso, eu vou... Mas não é isso que tava dando... Era aqui, ó. Tá. Mas ó, enfim, eu vou assediar pesadamente o Falcão depois, mas não precisa ser agora. Yes! Me dá uma pergunta pra eu ler, então. Ah, assim então? Ah, você quer ler uma pergunta? Eu pensava que você ia fazer uma pergunta. Ah, eu só posso fazer um comentário então? Pode. É que sou meio ignorante da parte de vocês, vocês não lembravam a frase, tá ligado? Que é verba volant, scripta manet. Caralho! Caralho! E que na verdade, que significa, né, a palavra, né, voa, mas a escrita se mantém. O que esse podcast, na verdade, é um argumento contra, né? Porque vocês gravam a palavra falada. É. Então aí fica... E nem lembramos da frase que contradiz a gente. Não, caralho, é verdade? O Gus é sabedoria, cara. Eu só queria dizer que vocês acabaram de contradizer o vice-presidente satanista do país. Então, ou seja, parabéns pra vocês. Hora, autoridade mano. Zero. Palmas pro Gus. Muito bom. Muito bem, tem mais alguém que quer fazer perguntas? Levanta a mão, vai. Alguém quer fazer perguntas? Vai. Sempre tem alguém que quer fazer perguntas. Sempre tem alguém que quer aparecer. Ali! Cola aí, cola aí. Vamos lá, chega aqui no espacinho reservado pelo Makoto. Nome e pergunta. Caralho. E aí? Calma, Makoto. Ó, qual que é o apocalipse favorito de vocês? O cenário apocalíptico? Isso. Se for pra, tipo, todo mundo morrer e vocês entrarem numa jornada muito estranha. Vocês gostariam de estar caralho. Fazendo? Cara, eu curto o apocalipse Mad Max, cara. Tipo, a ideia toda de carros no deserto é da hora, cara. E você poder botar coisas no seu carro, tá ligado? Tipo, deixar ele, tipo... Uma guitarra que solta fogo, né? É, então, e vestir roupas, tá ligado? Tipo, que nem... Desconfortáveis. Não é nem desconfortável. Mas, tipo, que nem os vilões do Mad Max, eles, sei lá, sempre tem o brother com um terno com as mangas rasgadas, tá ligado? E, tipo, pedaços de armadura, tá ligado? E coisas do gênero, saca? Isso eu acho da hora, cara. Você não vê isso em outros apocalipses, saca? Eu acho engraçado que toda vez que menciona esses negócios de apocalipse, você pensa num carro. Sim, tipo, o que eu vou andar por aí? Exato. O que é engraçado é que o Daniel odeia carros, em geral. Sim. Mas é que, tipo, no apocalipse carros são legais, porque você é tipo, meu, foda-se, sem leis. Sem leis. Sem regras. Eu gosto dos Ardós, porque você pode andar de sunga e botas. E ser o Sean Connery. É. Essa parte. E o carro, no caso, é uma cabeça gigante que voa. Nossa, pode hora, crer. Melhor ser cheio de cereais dentro. Pode crer, isso é legal. Um ótimo rolê. Boa. O meu, eu gosto daquele futuro distópico, tudo meio branco, tudo meio, tipo, higienizado. Isso tá suando meio nazista, desculpa. Também. Não. Caralho, é isso, eu tava pensando nessa coisa meio futurista. Cara, a gente não pode passar uma porra no episódio sem falar do Hitler, né, cara? É uma merda isso, cara. Foda, cara. É uma merda isso, mas a ideia, tipo, daqueles... daqueles bunkers onde todos os tipos vault do Fallout, assim, onde todos respeitam regras, e aí de repente surge alguém para quebrar todas essas regras e libertar. Você seria esse alguém? Eu seria esse alguém. Tá, eu só gosto do cenário pós-apocalíptico em que eu sobrevivo, porque obviamente eu não vou sobreviver quando rolar um apocalipse. Mas eu gosto daquele em que eu sobrevivo e, no fim das contas, eu sou um revolucionário do futuro. Mas aí que tá, se a gente tá trancado no vault porque lá fora é muito perigoso, você vai libertar a gente pra onde? Cara, não importa. Você não percebeu que todo mundo, ninguém nunca pensou nessa parte? Não cê importa, vai dar, cara. Você vai dar câncer pra todo mundo, cara. Todo mundo vai dar um passo pro lado de fora, vai morrer de radiação e eu fico do lado de dentro com todas aquelas máquinas maravilhosas. Então você não vai liberar ninguém, você vai ser o maior filho da puta. Exatamente. Ou seja... Essa é a graça. De péssimo cenário. Obrigado. É o pior cenário, cara. É, eu sei. Mas, mais alguma ótima pergunta? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Ah, Thales, por favor, vem cá. Magenta sem pergunta. Magenta sem pergunta. O nome e a pergunta. É, me chamo Thales. Olá, Thales. Prazer. Eu pergunto em nome do holandês. A Opa. Seguinte pergunta. Diga. Qual o presente de Natal mais louco que os campeões... que os capitães já ganharam? E qual é o pior presente possível para a cidade de Natal? Certo. Cara, eu acho que depois de uma certa idade não tem pior presente. Porque, tipo, quando você é moleque, você, tipo, eu odeio ganhar meias, essas coisas. Hoje em dia, pô, da hora ganhar meias. É da hora, velho. Eu não tenho nenhuma meia em casa, eu cara. Eu curto ganhar umas meias. Eu tô, eu tô na minha última cueca, cara. Então, eu preciso de um Natal com cueca, sim, sabe? Sim, alguém te dê roupas. Tá exato, assim, exato. Eu, tipo, eu vou chorar, eu acho que você vai ter que você renova o seu armário. Tá exato, exatamente. Mas eu adoro que vocês realmente consideraram presentes. Eu pensei, tipo, um saco cheio de bosta, com certeza seria péssimo pra ganhar no Natal. Mas você já ganhou. Você tá pensando, tipo, o pior, sabe? Que tipo de família você tem, Raul? Não, mas esse é o pior pra você dar, né? Você tem um tio que é padre e... Ele perguntou, qual o melhor que você já ganhou e o pior para se ganhar? O seu tio padre te dá um saco de bosta? É. Esse é o segredo da sua saúde. Tem escrito em latim. Tem escrito em latim, assim, tipo, Feliz Natal. Isto é Boston. É assim que fala bosta em latim? Entendi. Mas qual que foi o melhor? Cara, o melhor, cara. Ah, o melhor foi continuar vivo e feliz. E... Você sempre tenta sair com essa. Eu não sei, cara, eu não lembro. Eu não fico. Eu, tipo, sei lá, não foi, nunca foi. Por exemplo, tipo, uma vez eu ganhei um carro do Batman, certo? Da hora. Beleza. Carro do Batman, da hora. Pô, bem louco. Da hora. Eu peguei a caixa do carro do Batman e transformei, tipo, numa mansão Wayne, supostamente. Uhum. E aquilo era muito mais legal. O carro só serviu pra chegar, tá ligado? Tipo, estou chegando na mansão. Aí eu ficava com os bonequinhos. Você acha que o melhor mansão, presente é o dom da imaginação? É o dom da imaginação. Entendi. Foi a imaginação de uma mãe. Foi bonito, né? Nem responder, vai ser chato depois disso. Mais alguém? Porque mas quem tem mais perguntas? Quem tem perguntas? A precipado da internet. E vai, na internet vai. ninguém tem. Júlia. Tem perguntas? Júlia, tem perguntas. Olá. Fala seu nome e sua pergunta. Meu nome é Júlia. Olá, prazer. Eu cheguei atrasada. Júlia atrasada. Que sobrenome engraçado, né? É louco. Júlia atrasada. Júlia atrasada. É bom que você sempre tem uma desculpa, né? Sim, que é. Tá, mas enfim, eu acho que não tem nada a ver com o assunto, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Eu queria saber, assim, pra vocês três, o que vocês pensam a respeito de cu. Cu? Mais especificamente sexo anal. Pô, cara. É, tipo, muito bom, cara. Tropofilia, todas essas coisas relacionadas, sabe? Finalmente uma pergunta que desafia, né? Palmas pra Júlia, minha namorada, por favor. Eu ia falar, não, fala mais no microfone. Daí, quando ela terminou, eu falei, nossa, ainda bem que eu fiquei quieto. Ainda bem que a gente se absteve. Eu acho, e aí, Cusca, eu acho legal, acha? Principalmente pelo princípio do cu. Porque cada um tem o seu e você pode fazer o que você quiser com ele. Sim, com certeza. Então isso já é uma coisa muito bonita, quase comunista. Quase. Então eu acho que o cu, ele leva uma mensagem de esperança para as pessoas. Caralho. Que é de você pode ter o seu e ninguém manda nele. Você pode adquirir. Quer dizer que um dia eu vou conseguir adquirir o meu. Se você quiser, se você querer muito. Cara. Lutar por isso. Lutar pelo seu cu. Aí batalha do coletário. Tem que lutar, né, pelo meu cu. É a batalha do coletário. Do coletário. Exatamente. Essa é a batalha do coletário. Uma excelente pergunta. Mas a resposta foi sem limites. Sem limites. Hoje. Muito bom. É. E vocês? Ah, é legal, né? Que bom que temos. É, faz bom que usamos. Que bom que usamos. Imagina se a gente tivesse e não usasse. Se você não cara, usa... Cara, tem gente que não usa, chama prisão de ventre, tá ligado? É verdade, é. Mas isso dura pouco. É, bom. Isso dura pouco. É. Né? Uhum. É. E você, Daniel? Ah, cara, cus, né, velho? É. Tá aí. É, é. Eles estão aí, né? Estão aí pra ser usado, né? Olha, acho que vocês curtem, da hora, tá ligado? É. Tá 10, é. Tá ligado? Eu acho que é o que importa mesmo. Nada contra, inclusive tem amigos que têm. Inclusive. eles têm uns cursos. Pois é. Bom, então acho que depois dessa a gente pode passar pra farofada da internet. É, internet. É bom. A gente fez uma ótima introdução à farofada. Justo. A primeira pergunta é do Marcos Paulo Coutinho, que ele manda... Idris Elba como novo 007 rola? Por que não? Por que não? Por que não rolaria? É isso que é foda, quando você fala, tipo, e se um negro fosse o 007? Todas as perguntas são deixadas de lado só porque, tipo, mas por que não? É. Os caras estão, tipo, mas... Você fala, não o suficiente. Então, mas é que, tipo... Deixa ele. Eu acho que ele seria um bom 007, porque ele tem, né, aquela pose de 007. De, então... Até quando ele foi gangsta no porro do The Wire, ele era... Ele era meio 007. Ele era 007, então, sim. Ele nasceu pro papel, né? É, exato. Então, sim. Ele sim, um deixem ele. Justo, justo. É, bom, o próximo é do Felipe Dottori, que ele mandou... Ontem rolou um desabafo do Marcos Castro no Twitter falando de como a cena de joguinhos brasileira tem umas birras meio escrotas. Pedro Falcione. Já era, né? Pedro Falcione, que é do meio... Já ouviu história sobre o tipo? Cara, toda cena tem umas birras chatas, né? Tem, cara. Você que não está mais na cena do metal, mas um dia esteve. Sim. Como é que era a cena do metal em relação a essas birras? Era um saco, cara. Era um saco. A galera era um saco, velho. Mas eles disputavam pra quem era mais metal, assim? Sim, cara. É mesmo? Sim, sim, sim. A galera queria ser mais mal do que o outro, assim, tá ligado? E como era essa disputa? Não, tanto que tipo, tem aquela velha história, né? Do Burzum, né? Sim. Esfaqueando o brother lá na Noruega, Finlândia? Na Noruega. Noruega. E basicamente a treta deles era mais ou menos pra ver quem que era mais mal que o outro, tá ligado? Sim. Quem que era mais que metal era mais satânico, tá ligado? Alguém definitivamente ganhou. É, né? Ele ganhou depois de ter esfaqueado o cara 20 vezes, tá ligado? Eu acho que você ganha alguma disputa dessas, faz sim, sentido. É, então eu espero que não role isso nos joguinhos das pessoas começarem a se esfaquear. Meu jogo é mais satânico que o seu, tá ligado? Exato. Imagina se o Phil Fish, ao invés de falar, tipo, ah, vocês são chatos, eu não vou mais fazer jogos, eu, tipo, eu vou matar todos vocês. Eu sei onde você mora, eu sei onde mora sua família, e vou lançar o 2 e vai ter a cara de vocês degolados em cara, um canto secreto do jogo. Isso ia ser engraçado, cara. No mínimo. É, então. Olha que engraçado. Olha, esse cara morreu de verdade, olha aqui, eu achei ele. Justo. Próxima pergunta do Thiago Della Coleta. Ele mandou... Arroi, Bucas. Não pude estar presente nesta gravação, mas está aqui, ó, em espírito, cara. Em espírito. Ó que pouco. Em espírito. Mas deixo aqui minha pergunta. E a repercussão do Pânico na Band e a Comic Con? Zoeira sem limites ou os caras já perderam a graça faz tempo e só não contaram pra eles? Eu cara, acho que nunca teve. Eu acho que eles cara. Nunca tiveram graça. Então, não, isso só acontece, tipo... Ah, viu? Viu como não tinha graça? Vi como não tinha graça. E é isso, né, cara? Ficar lambendo as pessoas, cara. E sem contar, cara, que eu fiquei pensando muito, porque, pra quem não sabe, a cosplayer, ela tava vestida de... Estelar. Ela tava vestida de Estelar, que é uma fantasia, uma composição, que você tem que pintar sua pele inteira de laranja. Sim, ela tava de laranja. O cara, não é que ele lambeu a mina, entendeu? Ele lambeu a tinta suada já dela, sim, do cara. Ombro, cara. Tipo, esse cara não tem, claramente não tem nenhum amor, amor próprio. Então, tipo, não é nem... Esse cara tá muito perdido na vida, porque ele se fudeu, porque ele... Ele tá tentando ele demais. Ele lambeu tinta do braço de alguém, assim. Ele já tá na merda. Ele já tá fudido. Já nunca teve graça essa merda mesmo, então... Foda-se, pânico. Espero que acabe logo essa merda, porque foda-se. Ia ser louco, né? É, mas eu fiquei pensando, quem que assiste? Vocês assistiram o rolê? Não, lógico, né? Eu vi o vídeo. Nem é a pior parte, o negócio inteiro fica tipo, por que que vocês foram? O que que vocês se deram ao trabalho? Porque era difícil chegar na Comic Con, deu trabalho esse ano. Era nossa, horrível. Tipo, rolou uma caminhada, não, nem uma caminhada, era uma jornada de tipo, meu, 3 horas pra chegar até lá, tá ligado? Era péssimo. Mas tem outra pergunta. Por favor. Próxima pergunta é do Daniel Jones, Ele fala: Bucas, primeiramente, já falei que vocês são lindos. Não, mas obrigado. Esses caras são fofos, né? Eles são. Que amor. Segundamente, se vocês pudessem escolher qualquer estúdio para fazer tretas e trutas de game, qual seria e por que seria Telltale? Caralho. Seria Telltale. Seria Telltale. E eu ia ser muito louco se tivesse um tretas e trutas de game. Mas ia ser foda porque o Raoni, ele obviamente teria que, né, tipo, fazer consultoria pro roteiro e todas essas coisas. Uhum. E ele ia irritar muito fácil as pessoas. Sim, da Telltale. Falando, estariam tipo, fazendo errado o tempo todo. O tempo todo. Não importa o que fizessem. Né? Estaria errado. Sempre errado, né? Errado. Então vocês já imaginam que esse jogo vai sair, né? É, então nunca. Nunca, pois é. Mas vocês jogariam esse jogo do... A gente já joga, né, cara? A gente já faz. A gente não tem opção, né? A gente não tem opção, né? Então a gente já vive isso, cara. O Raoni falou assim: não, vocês vão ter que jogar. E a gente, tipo, beleza, vamos inventar uns personagens pra esse maluco que tá aqui com a gente. É assim, né? É, não, mentira. Ai, depois eu fico... Ó, isso daí vai voltar coisa depois. Do ano. Ai, nossa, meu, sério, eu tô muito ansioso. Nossa, isso vai ser muito louco. Sério, a gente pode começar logo. Mas tudo bem. Próxima pergunta. Antes que o Raoni continue pegando no pessoal aí, né? Próxima pergunta do Panda Valdemon. Não, Valdemon. Valmon só. É Panda Valmon. Eu não sei ler o nome. O nome do cara é Panda. Eu não sei ler o nome dele. Panda, pronto. Panda. Não precisa de sobrenome, cara. Você conhece outro cara chamado Panda aí? É, não, então, realmente. É isso. Falclone, possui um bom advogado? Eu tenho o Gus, que o já Gus. Pelo menos já se veste assim. Um ótimo advogado. Vou processar ele porque, além de estar fazendo sotaque carioca zoado, ainda não mandou nenhum leque. Cara, você sabe que é a segunda vez que eu escuto isso aqui. Não é que me falaram que o meu personagem radical do Tretas e Trutas é carioca? E eu falei, meu, em nenhum... Sabe qual é o lance, cara? Que você parece... dublador de personagem malandro de filme dos anos 80, entendeu? Que todos são cariocas. Exato. E porque nem tem um sotaque carioca. Não. Tipo, eu sou um péssimo sotaquista carioca. Sim. Assim. É tipo... que você parece o vozerio do Warriors, tá ligado? Ah, é por isso. Ei, cara! Ei, cara, isso aí, Cirus! É. faz sentido. Faz sentido. Mas não, cara, ele não é carioca. É, de onde que ele vem? Eu não sei. É o seu personagem, mano. Ele vem de... Essa é a única coisa que eu não escrevo. Santa Bárbara do Oeste. É de onde que ele Boa. Vem. Boa. Então, claramente, ele não pode ter um sotaque carioca. É, a família dele vem metade de Minas Gerais, o outro do Sul. Então, claramente, não existe nenhuma relação com carioquês no momento. E o Raoni abandonou. Nesse momento, um dos membros do nosso podcast simplesmente desistiu, foi embora. Foda-se isso, tá ligado? Ele simplesmente não curte mais a gente. Pra onde ele tá indo, cara? Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que ele simplesmente foi pro banheiro no meio do podcast. Raoni acabou de se aposentar. Caralho. Mas tudo bem, a gente tem mais perguntas aqui. Então beleza, né? Vamos lá, o Ricardo Filho mandou aqui. Hipoteticamente, qual a melhor forma de esconder o presunto de um hipotético engenheiro que está fodendo a vida e os rolês hipotéticos desenhistas? Fazendo trabalhar de feriados e finais de semana. Cara, acho que quem alguém... que você matou? É, então, acho que alguém acabou de cometer um crime, cara. Cara, liga pra polícia, por favor. Transa com esse cara. De acordo com o Gus, transa com esse cara. Transa com esse cara. Aproveita essa chance que não vai ter outra, cara. Esconda... E não esconda o cadáver. Esconde no seu armário e usa depois, cara. Isso. Se ninguém der falta dele... Dá pra usar mais de uma vez, é só lavar. Tá 10. Não tem problema. Mas, cara, eu não sei. Como você esconderia um corpo, Daniel? Como seria o crime perfeito pra você? Tipo, você, por exemplo, você despedaçaria o corpo? Ou você, tipo... É que foda que despedaçar um corpo é mó trabalho, né? Então, é mó trampo, dizem. Tanto que, por exemplo, rolou... Dizem, tá ligado? Eu ouvi dizer por aí. Sério? Eu li numa matéria. Sei. Porque o que eu soube... na verdade, eu fico pensando o seguinte. Por exemplo, quando você tem... Por exemplo, teve aquele caso daquela mulher... Nossa, quem voltou? O Raoni voltou pro palco, gente. Do nada. Isso é áudio. Ninguém ia saber que eu ia ter saído. Agora ninguém, sabe. Ninguém. Agora todo mundo sabe, cara. Agora todo mundo sabe, cara. Todo Mas mundo é. Sabe. Mas a gente tá falando... Chegou um bom momento. A gente tá falando sobre despedaçar corpos. E aí eu tava... Cortejamento pro cavalo. Exato. Como é que você esconderia um presunto? Velho, serrote, vários sacos, vários rios. Mas então, essa é a doideira que eu sempre Mas penso. Mas a cabeça não. Porque daí pode rolar um jinx, entendeu? Então, mas você tem que lembrar... Não achou sempre... a cabeça, mas, ninguém mas... sabe se foi legítima a defesa ou não. Mas você tem que sempre lembrar também de tirar, sempre tirar os dentes e tipo, dedos e coisas. Arrancas digitais, é. Exato. Boa. Isso é importante mesmo. Vocês estão desconfortáveis? Ainda não. Não, de tudo boa. Bem. A galera tá de boa. Pensa o seguinte, cara. Pensa que... Sabe aqueles crimes passionais que acontecem? Aliás, eu adoro esse nome. Não, crime passional. Eu matei fazer isso, com tá amor. Sim. Com muito amor. Eu estrangulei esse cara até a morte, mas eu amo ele. Uhum. É muito bom isso. Uhum. E quando rolou aquela vez daquela mulher que eu esqueci o nome, que ela matou... E qual é? Elisa Matsunaga. Ela matou o marido e tal. A Yoka? Yoka. Exatamente. E aí o que rolou, eu achei muito interessante. Falou, nossa, não, mas foi uma briga e de repente eu matei ele e tudo mais. Beleza, cara, eu entendo essa parte. Tipo, rola umas tretas e tudo mais. Esse tipo de gente tem arma em casa, dá uns tiros, morre. Dá uns tiros. Acontece. O que eu não entendo foram as 6 horas que ela passou, tipo, cortando o marido em pedacinhos. Ela tava pensando, nossa, isso foi um erro também. É, tipo, cada vez que ela cortava ali um pedacinho da perna. Tipo, e ela, tipo, nossa, isso aqui é passional também. Ai, meu Deus. Aquilo não é passional, cara. Se o primeiro é passional, se o primeiro é tipo, foi no calor do momento. Exato. O resto é decorrente de tipo, agora que já foi, eu preciso racionalmente dar um jeito nisso. É no calor do momento. É, é o super calor do momento. Exato. Um forno do momento. Exatamente. Que coisa, eu não sei como é que esconderia um cadáver, cara. No fim das contas. Voltando pra esse assunto, você agora pensou de verdade. Cara, eu acho que tipo, mano, você faz que nem aquela galera que tava vendendo empada com carne de gente, lembra? Sim. Você tipo, abre um food truck e vende tipo, tá ligado? Exatamente. Empadas com carne de gente, tá ligado? É um bom jeito, cara. Muito bom, muito bom. Eu gosto dessa ideia. Agora, eu achei que eu não tinha demorado muito. O que aconteceu enquanto eu tava fora? A gente tava falando sobre como esconder corpos, cara. Era isso, cara. A gente decidiu, a gente falou, enquanto o Raoni não está aqui, a gente vai falar sobre... É, não, a gente te zoou por uns 10 segundos, daí a gente... E daí, tipo, o que a gente vai fazer com ele amanhã? Isso. Entendi. Foi isso. Entendeu? Saquei. Bom que você já sabe o que vai acontecer. Louco. Próxima pergunta do Gabriel Imperiano, que ele mandou... Bucas, na minha última vez em São Paulo, eu perguntei para um juiz e uma promotora do estado como ele conhece essas pessoas. Como ele tem esses contatos? Tá, ele, tipo, encontrou essas pessoas ele na rua. Ele foi preso. Na rua, tá ligado? Se eles gostavam do fechamento da Paulista. Os dois reclamaram e chamaram o Haddad de louco. Só que o juiz havia pedalado nesta mesma manhã pela Paulista, reclamando que estava cheia ainda. E a promotora depois mandou uma mensagem lá. Ai, amigo, vou voltar pra casa e pegar meus patins. Essa é radical. Caralho, essa manja. Essa é radical. Enquanto caminhávamos pela Paulista em festa. Não, é engraçado que ele é brother, né? Porque, tipo, ele viu as mensagens das pessoas. Do juiz, cara, além de tudo, ele é brother de juiz e promotor. O que tá acontecendo? Caralho. Sabe? Vocês conseguem me explicar isso? Por que São Paulo? Cara, explicar o quê? Por que as pessoas não gostaram e gostaram? Só gostam de falar que elas não gostaram. São Paulo é um lugar ruim, né? É que a galera é bem do contra, né? São Paulo é tipo a cidade do Grinch, assim, onde todo mundo é o Grinch. É. E daí chega um cara falando, tipo, e se a gente fosse, tipo, a Vila dos Ru? E daí todo mundo vai lá pedalar e fala, ai, eu odeio isso. Isso é um merda, mas eu uso isso do mesmo jeito. É foda. É foda. É complicado isso, né? É. Muito bem. Próxima pergunta é do Bruno Leonardo. Bruno com 2 N's. Eu nunca tinha visto isso. É chique. Bruno Leonardo. E ele mandou... Vocês comeram todas as bananas? Sim. Sim. Uma foi doada pra alguém que comprou alguma coisa. Pra Laura, que comprou uns picos. O quê? Pra quem? Croata. Pra preencher Pra croata. Mina que comprou a 4, né? Pode crer. Vocês deram uma banana? Enquanto sua voz, vocês deram uma banana? Ela comprou um bagulho a 4 ali, velho. Lógico que a gente deu uma banana pra ela. Pô, o cara comprou o mostruário do mostruário. Então, assim. A amostra do mostruário ele comprou. Caralho. Sacou, daí tipo, ele ganhou uma banana. Que? Não pode contar. Ele não... Não aquilo pode tava à venda desde o início. É. Mas, cara... a gente, porque no último podcast a gente falou que as pessoas poderiam dar bananas pra gente, né? É, só foi um cacho de banana. Ou seja, vocês que estão aqui estão devendo lealdade bananas pra mais gente. Ou menos. Exatamente, cara. Pô, sacanagem, Haddad. E não, ele levou um cacho de banana. É, então, cara, não é que ele levou, eu trouxe uma banana, eu trouxe um símbolo de que eu ouço o que vocês falam. Não, ele levou, tipo, trouxe uma refeição para todos. Um monumento, cara. Exatamente. Que ele levou o bagulho ali. Muito bem. Próxima pergunta do Victor Haddad. que ele manda: como respeitar um hacker que não usa patins? Cara, eu não sei, cara. Se você hackeia computadores... Pra mim, na verdade, todos usam patins. E você não usa patins? Que tipo de hacker você é, eu não sei. Eles ficam hackeando postes e coisas. Exato, tipo, meu... patins. Hack the Planet, sabe, cara? Que coisa. O quê? Hack the Planet, cara. Do filme Hackers, com Angelina Jolie. É. Hack the Planet, cara. Quais filmes ou séries Pedro Falciani, Raoni Marx e Danibas têm visto de bom? Hackers com Angelina Jolie. Não, tenho visto Metal Gear apenas. É verdade, né? Estreou Jessica Jones, a gente não assistiu mais bosta nenhuma. Eu assisti uns dois, falei... Não curtiu? Eu assisto e eu fico muito ansioso com, tipo, como que você vai escrever um cara que ele fala e as pessoas obedecem? Porque é tipo aquele episódio do Lost que ele fala, tipo, ó, quando você encontrar ele, você não pode deixar ele falar. E daí eles encontram e o cara tá com, sei lá, eles estavam armados. E assim que ele chega, eles querem bater um papo. E eu tava em casa, tipo, caralho, dá uma facada nele. Ele não falou ainda, sabe? Uhum. E daí eles esperaram ele falar. Daí falaram, ah, agora o roteiro é obrigado a fazer ele ganhar, porque você deixou ele falar e tal. Então como o poder do cara, tipo, se eu falar, você tem que obedecer... se o cara falar, você tem que obedecer. Como que você escreve você ganhando de um cara que não pode abrir a boca? E daí o rolê todo é tipo, não, eu achei esse ponto fraco dele. Dois episódios eu nem vi quem o cara é ainda. Tipo, achou o ponto fraco, eu nem ligo. Cadê aquela isso. Mina que morreu, tá ligado? Sim, é verdade, foi Lost. Terrível. Lost. Mas o Rony odeia tudo, né? O Rony não conta, o Rony odeia tudo. Exatamente. Eu, pelo contrário, assisti One Punch Man e gostei muito, cara. One Punch Man é genial. One Punch Man é muito bom, cara. Mas aí que tá, One Punch Man, tipo, como que você escreve tudo isso de um cara que ganha de todo mundo com um soco? E ele prova página por página, assim, ó, não, ó, isso aqui eu não fiz ainda, isso foi genial, não foi? Caralho. Eu, tipo, isso foi da hora. Mas e a próxima? Daí ele faz mais uma. E essa foi mais longa, você viu como eu segurei até o final que ele não deu o soco? Deu, tipo... Caralho, filho da puta. E agora tem piada, três cara. Capítulos pra chegar nessa mesma piada. Aquele é gênio. É gênio, cara. Ídolo e herói. Mas sim, One Punch Man é muito bom, bem que vocês tinham falado, cara. É foda, é foda. O lance todo dele ser carequinha. O lance, o que eu mais curto é toda vez que perguntam o como, mas como vocês têm esse poder? E ele, tipo, só responde, cara, eu só... Eu malhei por 3 anos. Eu malhei por 3 anos. Tipo, por 3 anos. E nem é um exercício muito pesado, cara. Tipo, é um exercício ok, assim. É, 100 flexões, 100 abdominais e 10 quilômetros de corrida, cara. Cara, que coisa linda, cara. Ah, eu amo animes, cara. O que mais? Bom, Dico de Jiraja, diretamente do Rio, mandou... Previsão da versão quadrinística da primeira temporada de Tretas e Trutas? Nunca. Nunca. Nunca. O primeiro episódio tem 1 hora, 2 horas? Nem lembro. Tem 1 hora e meia. Ah, que sofrimento. Não, é mó trampo, você pode pegar e ouvir de novo. Exato. É, só ouvir de novo. Imagina o seu imaginação. Ele está desenhado na sua imaginação. E ele também pergunta quando que vai ter um especial Max Rebo ao vivo no Rio de Janeiro. Ah, cara, quando alguém chamar e pagar os negócios, né? Que vai demorar muitos anos. Não pagarem a conta. Exatamente. Exato. Exatamente. Daí a gente cola numa boa. De boa, suavão, sim. Igor Henrique, mandei um amigo comprar um bem da hora. Aí, okay. Muito bom. E ele acabou comprando pra ele também. Teve excelente. Teve muita gente que não conhecia vocês, mas na hora comprando na Comic Con... Makoto, teve? Sim ou não? Lá vem uma... não, responda elaboradamente no microfone, foi o que eu quis dizer. Teve. Yes! Oh. Ótimo. Muito então bom, teve muito bom. Muita gente que olhou lá e não ficou tipo completamente tipo, enojada e confusa com as nossas coisas. Eu fico feliz com isso. Não. Isso já é muita coisa, já é uma vitória pra mim já. E é isso, cara. Isso. Na verdade, o Mauri Link mandou várias perguntas mais uma vez, mas infelizmente a gente não tem tempo. É, não, já passou tipo. Já passou do tempo, né? É foda. Infelizmente, desculpa aí, Mauri Link. É chato isso. Nossa, você mandou uma aqui muito boa hoje, olha. Nossa, animal. Mas vai ter que ficar pra próxima. Mas vai ter que ficar pra próxima, infelizmente. Paciência, paciência. E. Fica terminando com as perguntas. Alguém tem mais uma pergunta? Última? Vai, eu tô dando a última chance pra alguém levantar a mão e fazer uma pergunta idiota. Pensa bem. É a última chance. Não? Não, pronto. Então pronto. Não, então perdeu a chance. Agora não pode também. Acabou. O sonho acabou. Então, acho que ia chegar aquele momento que a gente começa a fazer coisas engraçadas no palco, né? Finalmente. Então, Danilo, bota uma... Tem uma musiquinha já pronta ali, já? É, mas eu preciso mudar de lugar. Então, vai lá, Rony. Finge que vocês estão ouvindo isso em casa e eu cortei esse espaço. Ai, que nerds. Nerds, é. No último episódio de Tretas e Trutas, nossos heróis Billy Bee, como eu escrevi aqui direitinho, e Jack Jr. entraram para os Dell Rangers, uma divisão da polícia responsável por patrulhar as ruas da cidade de Feliz Deserto em colãs coloridos, reempreendendo crimes menores. Depois de deixar escapar um ladrão de coxinha para bater num rapaz que jogou um papel no chão, os Dell Rangers foram chamados para salvar uma velha homofóbica que havia sido espancada por uma gangue de homens trajando roupas fofinhas que ela alegou serem conhecidos como Gangue dos Viados. Após reprimirem a senhora preconceituosa violentamente, eles continuaram a patrulhar as ruas quando receberam um telefonema do Coronel Gale dizendo que a mulher que eles bateram era a sua mãe. É. Pô, então fudeu, né? Muito bem, vocês estão de volta na sala do Coronel Gale e ele tá furioso. Caralho, vocês nunca viram uma pessoa tão brava. Ele tá muito puto. Peraí, deixa eu chegar de patins pra, tipo, amenizar essa braveza dele, assim, só. Chega de patins. Vai alegrar o coração dele. Vai. Louco. Coronel! Você, cara, chega de patins. Calma aí, eu vou rolar um dado, calma aí. Você vai rolar um dado pra saber se eu... O app de dados do Raoni, vai. Vai, Raoni. Raoni dos dados. Raoni dos dados. Nome de você chega de patins, mas o coração dele não está para festividades. E infelizmente você consegue deixá-lo apenas mais nervoso. Mas eu sou radical. O Coronel Gale se dirige a vocês com uma voz ríspida e pouco sensual. Ninguém ia querer pegar ele nesse momento. Escuta, seus filhos da puta. Eu não acredito nisso, viu? Eu falei que vocês não podiam fazer nada demais. Falei que vocês deviam só pegar os cocôs dos cachorros que os donos deixassem. E mesmo assim, vocês batem na minha mãe. Coronel. Cala a boca. Certeza que isso foi de propósito. Eu estou por aqui com vocês. Eu achei que eu podia aprovar dois vagabundos só porque era o meu último dia e eu ia sair dessa de boas. Mas aparentemente, eu confiei demais na juventude dessa cidade. Coronel, eu queria dar uma explicação. Somos canhões soltos, cara. Nós... Por que você não me explica? Por que você bateu numa velha que já havia sido batida? Eu vou explicar tudo, Coronel. O lance é o seguinte. A culpa é toda do robô. A gente não tem nada a ver com isso. Esse nem é o robô que tava com vocês. Então a culpa é toda do robô. Do outro comediante que participou do podcast. Márcio, o robô simpático. O robô simpático. Você tá brincando comigo, né, rapaz? Acho que ele tem alguma... Aquele é o robô mais simpático que eu já vi na minha vida. Você quer me dizer que ele foi responsável por bater numa velha? Coronel. Às vezes ele não é tão simpático assim, cara. As pessoas são imprevisíveis e os robôs também. É, então, exato. E nem tão radical assim. Ele não era tão radical. Ok. Foi o robô. Como eu disse, esse é o meu último dia. Eu já vou passar vocês pro seu novo supervisor. Ele vai entrar daqui a pouco. Sério, eu tô decepcionadíssimo. Se eu não tivesse indo pra um emprego muito melhor que esse, responsável por coisas de verdade, eu daria um jeito em vocês. Mas, Coronel, pelo menos a gente tá indo atrás da gangue. Gangue dos Viados agora. Porque aparentemente esse é o nome extremamente homofóbico que eles têm. E a gente vai atrás deles pra resolver essa parada, capitão. A minha mãe, por um acaso, disse que eles chamam Gangue dos Viados. Falou. E vocês estão duvidando dela, é isso? Não. Vocês estão duvidando da integridade de uma senhora. Talvez. A senhora que me criou. Eu, um homem sério. Às vezes, coronel. Às vezes. Eu tô indo agora e eu vou chamar o novo coronel. Quero mais que vocês se fodam. Mas eu vou voltar. Porque minha mãe não vai ficar sem esse pedido de desculpas, ouviu? Você que sabe, coronel. Vocês fiquem espertos, rapaz. Eu vou ensinar ela a andar de patins. Depois. A velha vai gostar. Ela sabe. Ela já sabe, ela sabia. Ela sabe. Porque a velha é muito descolada. Ela frequenta zumba e patins para a terceira idade. Eu sabia. É, ela é uma velha muito ativa na comunidade. E apoia muito o casamento hétero. Isso não fica assim. Ok. O coronel se levanta bruscamente, joga todas as coisas dele no chão, porque ele está muito nervoso, e sai da sala. Um outro homem adentra a sala. Ao contrário do coronel, que estava de farda, ele usa um moletom. Sem nada, ele usa um moletom. Você não sabe onde ele comprou aquele moletom. Não tem nenhuma estampa, deve ser bem barato. Ele tá usando calças também? Ele tá usando calças também. Calça de moletom, é. Não, ele tá de cueca e moletom. Eu não sei porque o personagem perguntou isso, mas... ele tá usando calças. Seu personagem é cego, gente. É cego. Jonas. Ele se senta, ele tem uma cara muito simpática, assim. Ele tem um cabelo meio comprido. O olho dele tá meio cerrado, por algum motivo que vocês não sabem dizer qual é. É maconheiro. Pô, caras, como é que vocês estão? Meu nome é Mariano. Eu vou ser o novo supervisor de vocês. Pô, tô muito feliz de estar aqui trabalhando contigo, cara. Sério, é um prazer. Eu sou muito fã dos The Rangers. Eu acho muito legal. Eu não curto muito roupa apertada, mas... eu acho que vocês gostam... Fica muito bem, vocês ficam muito bem, cara. Mariano. Eu sou bem mais de boa aqui. O Coronel Gaio, pô, é um cara... ele tem uma vida muito sofrida, mas, pô, batalhador. Ele é bem, bem bacana mesmo. Mas eu sou bem ok. Pô, infelizmente, parece que vocês andaram fora da linha. Caralho, a introdução sempre demora assim? Demora, gente. É que, tipo, na verdade não é RPG, é o monólogo do Raoni. É o monólogo do Raoni. Eu preciso colocar vocês no lugar pra vocês saberem onde vocês vão. Então, eu preciso... como vocês fizeram essas cagadas aí, a gente vai ter que passar por um questionário aqui, caras. Que é pra testar se vocês são mesmo bem bacanas e tal. Mariano, antes da gente continuar, cara... você tem uma seda aí, cara? Porque claramente você tem, cara. Passa o beck aí, cara. Eu não sei o que vocês estão falando. Passa a bola, Romário. Não, amigos. Ó, o cara fica segurando o beck, cara. Opa. Sacanagem. Você me deixa encabulado. Sacanagem. Seguinte, cara, eu preciso que vocês respondam essas perguntas honestamente, sabe? Pra te deixar um pouco mais à vontade, assim, que eu não tô repreendendo vocês, nada demais, mas eu trouxe aqui o robô que vai patrulhar as ruas com vocês. Qual é a sua unidade mesmo? O nome pelo qual eu me identifico? Eu sou a japonesa unidade cibernética de trabalho, informação e networking, também conhecido como Justin. Caralho. Pega essas letras. Caralho. Muito bom. Eu fui fabricado em Uberlândia e eu consigo fazer diversos sotaques. Uberlândia, pô, faz um sotaques. Why? Porra. Caralho. Agora. Why? Fui feito lá em Uberlândia, sabe? Aí, ó, caralho. Eles fabricam nós lá, sai metal, né? Faz outro sotaque. Aí, brother. Entendeu? Isso aí fabricado bombadaço, entendeu? Eu sou sólido, meu irmão. Isso aqui é latão, alumínio, já é. Entendeu? Praião, eu não oxido não, entendeu? Não oxido não. Que brisa, hein? Vários sotaques mesmo. Ô, supervisor, esse robô é muito mais legal, cara. Robô demais. Esse é o esquema. É isso aí, brother. É nóis, cara. Simpático, é nóis, robô, outro. De novo, robô. 10. Ok, gente, eu preciso, sério, senão os caras vão pegar no meu pé. Eu preciso que vocês respondam esse questionário, assim, do fundo do coração mesmo, sabe? Olá, enfermeira! Inclusive, eu vou pedir pro robô responder primeiro, que é pra vocês pegarem o ritmo da coisa, sabe? Ó, são poucas perguntas aqui. Primeira pergunta, ó. Se um senhor ou senhora está passeando com um cachorro e você vê ele deixando dejetos do animal em via pública, você... A, recolhe os dejetos você mesmo... B, multa o cidadão. C, repreende o dono do animal violentamente e chuta o cachorro. Ou D, ignora. Todas as acima, pois eu recolho o cocô para confrontá-lo esfregando o cocô em sua cara e escrevo a multa logo depois. Cara, ótima resposta, uma ótima resposta. Né? Obrigado. Bem, pouco ortodoxo, mas uma ótima resposta. E eu acho que essa inclui sim a de ignorá-lo, porque foi uma resposta bem ignorante. Certamente, eu vou até pular, vocês nem precisam responder. Yes. Segunda pergunta, ao testemunhar um assalto ao banco com reféns, você A, interfere a fim de capturar os bandidos, B, negocia a fim de proteger a vida dos reféns, C, age com violência a fim de abafar o caso antes que chame a atenção da mídia, ou ignora? A violência, né? É, cara. A gente pode responder, capitão? Pode. Vocês estão à vontade, pô. O que é isso? Violência, cara. Vocês ouçam a voz do seu coração. Tem que meter a mão na cara desses caras. Você age com violência, cara. Muito bom. Radical. Eu queria dizer que... Uai. Troca de sotaque. Nós fomos fabricados, né, pra... Você tá fazendo dois sotaques ao mesmo tempo? Uai, nós fomos fabricados pra ignorar, porque os verdadeiros assaltantes aí são os bancos, né? Que estão aí explorando o trabalhador e roubando o dinheiro que é todo nosso, concentrando a renda com 1%, e nós somos contra isso, né, meu irmão? Né, meu irmão? Né, meu irmão? Não somos contra aí, não? Ah, isso aí! Caralho. Muito bom, muito boa essa resposta. Nossa, eu fico... Oh, eu queria ter esse talento que você tem. É, só se eu fosse um robô mesmo, eu acho. É muito incrível. Só se você fosse cibernético, senhor. É, infelizmente não sou, mas eu sou muito ligado à natureza, assim. Ok, terceira pergunta, aí, cara. Você curte umas cachorras, né, cara? A natureza é o passado, nós somos os futuros. A humanidade vai deixar de existir e só organismos cibernéticos estarão na Terra. Eu tenho vários sotaques, eu já falei disso. Eu não sei agora, mas terceira pergunta. Ao passar por um grupo de jovens fazendo uso de entorpecentes... Eu entro junto, cara. Que pergunta é essa? A gente é radical. Aposto que esses caras são radicais também. Pô, cara, desculpa. Eu tenho que ler tudo. Porque senão esses caras andam de patins, né? Ou não, cara? Não, não, não tá incluso na pergunta. Aposto que eles andam de patins, mas eu cara. Acho que o uso de entorpecentes atrapalha. Eu tenho rodas embutidas. Eu estou sempre de patins, tecnicamente. Yeah. Você tem patins também? Eu tenho rodas embutidas em todas as minhas extremidades. Aí sim, velho. É nóis. Você pede pra entrar na roda a fim de estreitar laços com a comunidade. B, você repreende violentamente os usuários. C, você tenta convencê-los de que as drogas não são o caminho. Ou você ignora? As drogas são o caminho, cara. É. São o caminho para sucesso. Ou violência. Pouco ortodoxo, mas também bem... Aí, brother, eu ia entrar nessa roda, meu irmão. Eu ia conhecer todo mundo, ia conhecer a mãe de todo mundo, ia conhecer a família de todo mundo, entendeu? Eu ia criar um perfil psicológico de cada um desses meliantes juvenis aí, meu irmão. E aí, eu ia fazer um ataque fulminante aí no cerebelo dessa galera pra criar traumáticos eventos, entendeu? Que nunca mais iam permitir a associação pavloviana de parzia de drogas na cabeça dessas juventude, ia livrar eles aí do vício, do mau caminho, entendeu, meu irmão? Esses caras iam vomitar toda vez que visse a palavra baseado, meu irmão, sacou? Morou? É aqui, assim que a gente faz, a gente corta o mal pela raiz, e a raiz é aqui, ó, bem na nuca, meu irmão. Tu já viu o tetraplégico viciado? Viu não, né, meu irmão? Muito bom. Muito se as crianças não andam, a criança não vai na boca. Eu não sei se eu concordo, mas... Nossa, muito aplausos sim pro robô, meu irmão. Aplausos desconfortáveis, mas foi, tá ligado? O conforto é um conceito que organismos cibernéticos não reconhecem. Bom, eu acho que eu vou encerrar. Eu tô muito satisfeito. Tô muito satisfeito com as respostas de vocês. Valeu, Chupinho. Muito bom. Eu não sei o que o robô tá falando. Mas, muito bom. Excelente. Pô, acho que vocês estão ótimos. Vocês podem voltar a patrulhar as ruas aí, tranquilo. É, vocês já têm os seus Del Vision. Vocês podem identificar os crimes, sabe? Pô, mas, sabe, vai na fé, cara. Eu quero então demorou. Vamos em busca de ação. Sigam o seu coração. Com certeza. Foda-se esse cara. Foda-se. Beleza, então. A gente vai em busca de ação, então. Então, pô, vai lá, sabe? Onde seu coração mandar mesmo. Não, estou falando como jogador que a gente vai... Como jogador também, cara. Bem legal. O jogo é só mais um vício. Bolso máquina. Ok, acompanhados do seu robô, quanto você mede? Eu consigo esticar meu comprimento de 1,52m até 3,54m. Caralho. Muito, definitivamente mais alto que o último, mas mais baixo também. Vocês saem nas ruas com o robô que... o robô de Schrödinger, ele tem 1 metro... Pera, eu tô de patins? Você sempre tá de patins? Todos estamos de patins. Vocês estão de patins pelas ruas. Vocês saem na frente patrulhando, olhando a população em geral, e vocês identificam um crime. Somente. Ali! Tá ali. O quê? A gente identificou aí um crime aí, cara. Saindo do bueiro. Uai, que ele tá saindo do bueiro proibido. Ali, meu irmão. Mas como que ele sabe que ele é um criminoso? Tipo, só que ele tá saindo do bueiro? Assim? Porque o Del Vision indica que é uma tartaruga ninja? Não, ele é um mutante? Ele é só um rapaz meio sujo, num terno. Eu queria então falar que isso é meio preconceituoso. Não, mas ele falou que ele tá num terno. Ele tá num terno? Alto lá! Eu tento parar o meliante. É um homem de meia idade, trajando um terno cinza e carregando uma maleta. Ele é mais um dos banqueiros? Tá, faz o seguinte, cara. Ele tá saindo do bueiro, né? Ele tá terminando de sair do banheiro e se limpando. Tá, assim. Então, tipo... da sociedade, que é o sistema financeiro. Não, peraí, vamos fazer uma abordagem sistemática ali, cara. eu aproveito que eu sou um ninja, né, obviamente. Obviamente você é. E chuto a maleta dele. E daí a gente aterriza e... Né, você, seu puto. Parado aí, tá ligado? Calma, você chutou a maleta dele e daí aterrizou. É, porque vai que tem alguma coisa dentro da maleta você que ele pegou. Você veio de onde, assim? Só pra... Você chegou de skate? Das ruas, cara. Você veio das... Você vem das ruas e acerta aí, a maleta com um chute. Não, a rua é nós. Você aterriza o homem do lado da maleta que está perplexo, ele está em choque, ele está muito perturbado. É, eu dei um chute na maleta dele. A maleta dele saiu voando, assim? Sabe, caiu no chão ali, rolando. Tá. E vocês estão fazendo alguma coisa? Eu não sei, cara, sou só de carro. Eu tento parar ele com a voz e uma certa autoridade e estatura. Alto lá! Enquanto isso, eu estou arrumando meu cabelo, cara. Ok, o homem está perplexo, em choque, na frente de duas pessoas e um robô. Um deles de roller e o outro com rodas embutidas, obviamente. Apesar de estar em choque, ele elogia o seu cabelo. Eu falei, caras, radical. Você dá arrumar o cabelo, cara. É um ótimo cabelo que você tem. Muito obrigado, demorei anos para construí-lo. O robô concorda, de algum jeito. Eu tenho que ir, otários. O homem sai em disparada, agarra a maleta e cruza as ruas da cidade correndo como um senhor de meia idade muito rápido. Tá, então faz o seguinte. Nessa hora que as minhas pernas elas esticam, eu já tenho rodas, então eu sou muito turbo. Então eu consigo, tipo, dar um boost com as minhas rodas, tipo, dar um pulo louco com as pernas que esticam até, tipo, vários metros e eu cair, tipo, e pegar esse filho da puta e jogar no chão. Então, a gente pode fazer o seguinte, cara. Eu posso usar você que é meu catapulta. Sim. Porque eu sou um ninja, tá ligado? Ah, eu jogo ele. Eu fico com 3,54 metros, que é a minha altura máxima, pra quem tá prestando atenção. Eu dou um boost nas minhas rodas pra ter uma velocidade já. E aí, com o Danibas, qual é o seu nome mesmo? Bilili. O Bilili na minha mão, eu tiro o Bilili e o Bilili vai como um projétil ninja atrás do brilhante. Tipo, de cabeça, assim. Deixa Tá ligado? Não, agora que a gente pode, eu só fazer essas você coisas imbecis, você é muito cara. Turbo. Quê? Agora que a gente pode, só vou fazer essas coisas imbecis, cara. Tipo... Ao contrário da primeira temporada. É muito bom. Você quer. Você ia confirmar que eu sou muito turbo. Por favor, continua. Deixa eu. Você é muito turbo e arremessa um ninja para cima do homem da maleta que corre pelas ruas. Billy Lee aterriza em cima do homem que derruba a maleta, que dessa vez se abre, soltando diversas coxinhas pelo chão. Caralho, cara. Tá rolando um lance. Bom, depois disso eu chego de patins, né? Logo depois, tipo... Você chega derrapando de patins. Com a trilha sonora de Jet Set Radio Future. Exato. Aí eu prenso meu joelho nas costas do tio velho pra ele não sair de lá, tipo... Ok. Ei, tiozão, que história é essa dessas coxinhas, cara? Onde você tá levando tanta coxinha, cara? Você tem um food truck? Eu só estava com fome. Me deixe comer uma coxinha antes de ir para a cadeia, por favor. Humanos e seus alimentos, que fraqueza. Tipo, tirando o fato de que ele saiu do banheiro, ele tá estranho de algum jeito? Tipo, ele tá, tipo, esquisito. Não, é só um senhor, ele parece muito triste. Nossa, ele sabe que chegou a hora dele. Eu nunca compreenderia a tristeza. Eu sou um robô. Eu acho que tem drogas na coxinha, cara. Eu acho que tem drogas nessa coxinha. Por favor, cara. Ei, robô, dá um cheiro nessas coxinhas aqui, cara. Eu, como eu tenho narinas que também são expansíveis, eu cheiro as coxinhas como se fosse uma carreira de coxinhas. Simplesmente absurda. Sabe? Cheirei as coxinhas. O robô cheira as coxinhas com narinas expansíveis e automaticamente entra em curto. O robô fica completo. Uai! Aquilo deu errado. Mais um minuto. Acho que tem mais um pouquinho. Acho que agora ele soa exatamente assim e fica travado no meio da rua. Bom, essa coxinha tinha coisa. Claramente. Partiu alguma coisa essa porra, hein? Claramente, cara. Ah, cara, vou abrir. Sobrou alguma coxinha ou ele cheirou tudo? A gente tem, tipo, algemas do futuro? Tem, tá. Algemas lasers. Tá. Então vamos prender o tio velho e levar ele pra DP ali, tá? Prende aí, eu vou abrir essas coxinhas. Tá, então. Eu vou abrir essas coxinhas, cara. E enquanto ele abre as coxinhas, eu prendo o tio velho. nas algemas laser. Estou abrindo as coxinhas. Ok, você desfaz uma das coxinhas e encontra nada além de um magnífico frango temperado com catupiry. É, era isso, o meu robô ele não tolera catupiry. Faz mal pras engrenagens. Sim. Além de tudo, o robô é vegetariano e ele ficou muito ofendido com essa. Não, cara. Não, ele devora almas sem problemas. O problema é o catupiry. O problema é catupiry também, tá, né? Catupiry é foda. Por favor, não. Cara, só uma coxinha. É tudo que eu peço. Será que a gente dá uma coxinha? A gente vai dar uma coxinha pra ele? Acho que vamos. A gente testa, né? Dá uma coisa e ver o que acontece. Testa, porque a gente já sabe. Ele tá algemado, mas a gente não sabe a vida no humano. Dá pra ele. Vou então, ele tá algemado, então. E não, mas ele pode virar tipo um Super Hulk, né? Se a gente der a coxinha. Mas tudo bem, a gente, são os, a gente é Power Rangers. A gente tem você, cara. São, não, ele tá morto. Eu tô travado. Ele tá quebrado. Ele tá quebrado. Mas dá a coxinha, eu gosto de caos, vai. Beleza. Tá, beleza. Então a gente dá um tequinho da coxinha pra ele, cara, pra ver o que acontece. Vocês dão um tequinho da coxinha pra ele. Cheira a coxinha ou ele come a coxinha? Ele come a bocanha toda a coxinha da sua mão violentamente num, calma, num, cara. Num movimento agressivo de fome extrema. Ele queria muito a coxinha, parece. E alguma coisa acontece com ele depois que ele come a coxinha? É, tá me dando fome. O homem começa a passar mal violentamente enquanto vocês todos ficam querendo. Vocês perderam 3 pontos de alguma coisa por querer uma coxinha e não poder comer. O homem começa a ficar muito vermelho. E ele se torna um monstro terrível. Eu falei que ele ia virar um Super Hulk. Tá aí. Eu falei que ele ia virar um Super Hulk. Ele escapa das algemas laser e grita: eu sou Coxinha Tops. Coxinha Tops é um monstro assustador em forma de gota e braços cheios de veias. E ele é muito maior que a gente, assustadora. Assim? Mas não um muito. Um pouquinho só. Não, ele parece o maior trapézio de Curitiba. Tamanho assim, do Shaquille O'Neal, assim. É ameaçador. Brother, eu tenho uma experiência com o trapézio, entendeu? Esse trapézio deu tilt, cara. Você não tá, tô... tá de boa. O robô, ele é o frato também. É, cara, que merda, cara. Que merda aí, ó. Tá vindo com ele. Ih, olha só, olha só. Aquele cara que mandou pergunta no podcast tava certo, hein? Pra você ver, Pô, cara, que merda, cara. Então, a gente vai ter que bater nessa coxinha. Eu vou ter que bater numa coxinha agora então. Com meu patins, cara. É... Cara, mas vocês batem na coxinha primeiro na bunda da coxinha ou na ponta da coxinha? Boa. Tá aí uma boa dúvida. Boa pergunta. Cara, então, os caras deram uma arma pra gente? De não, fora só tem o cacetazer. Só tem os porrete, cacetazer. Só o cacetazer, né? Nossa, que merda. Tá, vamos tentar. Vamos bater. Ele é o que? Do tamanho do Shaquille O'Neal, assim, ou maior? Ele é do tamanho de um Shaquille O'Neal em pé por um Shaquille O'Neal deitado. Ah, tá, porque é uma coxinha, tá. Né? Entendeu? Tá. Coxinhas têm proporções coxinescas. É, justo. Cara, é o seguinte, eu posso falar uma coisa? O catupiry dessas coxinhas já se provou tóxico. Uma vez eu comi aquela coxinha gigante de 1 quilo aqui de São Paulo. E aí, o que acontece é que todo o catupiry acumula embaixo, né? Uhum. Então, eu acho que você tem que atacar primeiro a ponta que tá em cima, porque senão pode vazar catupiry tóxico em todos vocês. Caralho, cara. Esse é o melhor robô que a gente já teve, cara. É, cara, esse robô é muito bom. É bom, ele é bom. Boa análise. boa análise. Então, beleza, a gente vai pra treta, cara. Tretas. Não, peraí, agora que a gente pode fazer esse negócio de pular e tudo mais, você que é ninja, eu vou sair correndo e te dar um empurrão com patins. Cara, você é muito projétil da galera, né? Eu vou cair no chão se eu fizer isso, cara. Você é muito biscatinha, né? É, não, sou tipo. Eu vou te pegar, todo mundo te pega pra te arrancar. É, sou tipo um saco de batata. Todo mundo te pega e te joga longe, né? Então, né, cara? Você parece a minha vida. Caralho. Esse robô tá falando várias coisas, então, né, cara? Não, agora é só eu, cara. Ah, entendi. O robô tá travado. Meta-comentários. Absurdos no diálogo, vocês são atacados pelo Coxinha Tops. Ele atinge Jack Jr. no peito, arrancando... 3 pontos de vida. Que a gente tem ele de... é lançado no chão. Mas aí, o que a gente tem de opções fora o cacetreta e o porrada? Só tem o cacetreta. Só tem o um robô, né? Não, mas diga, a gente tem golpes ou whatever, não? Não, vocês podem dar murros nele. Tá. Ou vocês podem... Conserta o robô, cara, pelo amor de Deus. Mas você que é o hacker, cara. Eu sou hacker, cara, é verdade, porra. Hacker essa porra aí, conserta aí. Hacker do amor. Então, enquanto o Jack Jr. conserta o robô, eu vou dar uma voadora nele, que é isso que eu faço. Você dá uma voadora na... Onde? Na ponta dele. Você dá uma voadora na ponta da coxinha e joga ele no chão, mas nada parece ter acontecido. E a coxinha se levanta novamente. A ponta não sai, ela fica lá de boa, assim. Ou vai saber. Nada se partiu, ele parece incólume. Está hackeando ele. tá. Enquanto isso, Jack Jr. hackeia o robô ostensivamente. Tomara que ele consiga. Aí, cara, aproveitei e instalei uns raios laser no robô. Saiu Linux. Era só atualizar o sistema. Caralho, aí sim. Era fácil, cara. Agora que o robô reiniciou, ele pode requerir armas de emergência para vocês. Agora sim, maluco, eu consegui então, de volta aí o telefone de um brother meu que tem umas armas muito loucas, meu irmão. Enquanto isso, Coxinha Tops ataca Billy Lee, tirando 5 pontos. Caralho, de vida. Cara. Meus 5 pontos, ele é muito assassino. Cara. Damn, son. Damn, son. Ele também instalou o pacote de línguas em mim. Ah, ele instalou o Tupac. Tá. Veio junto, era um plugin, era fácil. What? Bom, então a gente claramente pega essas armas. Que armas que ele pode arranjar Vocês pra gente? Vocês têm que perguntar pro robô. Então, que armas você pode arranjar pra gente, cara? Uai, tem aquela lá do... Uai. Do No Country for Old Men, sabe? Ah, na cabeça dos meninos. É legal, é específico. Mas essa caixinha, essa coxinha é muito grande, né? Então, o que, que nós temos aqui também? Tem a faca de pão de 5 metros de altura. Esse é porque eu sou um ninja, essa é minha, cara. Essa é uma faca de pão. Não, tá, é tipo bem, uma espada, é uma você tem que serrar. Não, tudo bem, é uma coxinha. Exatamente, tá, ela é feita de massa. Sim. E, porém, tem a máquina escrita aniquilador de coxinhas e super-heróis. Caralho. Porém, a frente é igual a parte de trás. Então você nunca vai saber pra qual lado vai sair o tiro até a hora de você disparar. Então, mas daí você tipo atira assim, né? De lado. Uai, você é esperto, né? Então, você faz isso, tá ligado? Uai. Você, queria... você bota no ombro, tá ligado? Tipo, damn, tá son. Ligado? Damn. Damn. Bom, então, quer eu quero o aniquilador. De pão. Não, mas é esperto! Eu pego a faca de pão gigante. Ok, você está equipado com a faca de pão de 5 metros. E você vai fazer o quê? Eu vou tentar serrar sua coxinha, cara. Mas, tipo, a parte de cima dela pra não pegar o... Você avança contra a parte de cima da coxinha com uma faca de pão de 5 metros... E começa a dividir a ponta da coxinha em dois. Olá, e tá funcionando? Tá funcionando, até que Coxinha Tops te atinge com um chute no saco, jogando você longe, causando... Uai, sabia que a coxinha tinha dois perna, dois pontos não? De dano. Quanto? Dois. Ah, de boa. A coxinha tem boa. Perna? Uai, minha terra coxinha tem braços. Perna, não? Mas ela perna tá meio cerrada, não tá agora? Ela tá, na ponta ela tá meio aberta. Legal, legal. Bom, acho que esse é o momento perfeito pra usar o aniquilador de coxinhas, né? É, só que tipo, bota no ombro assim, tá ligado? Tá, eu vou botar então... No seu ombro. Ei, cara, saca só esse aniquilador de coxinhas, cara. Você precisa de uma fase de impacto melhor, cara. Morre, coxinha. Tá. Tentando colocar o aniquilador de coxinhas ou super-heróis, você se dá conta de que ele só funciona quando grudado junto ao corpo. Isso, tá... É por isso que é um ponto fraco. É mesmo. Mas como assim, grudado, tipo assim, na barriga? Pau. Igual um Steadicam. Gruda no corpo dele, cara. Ele é um robô. Uai, brother. Quer quebrar a segunda vez essa história aqui? É um aniquilador de coxinhas. Olha, meu irmão, te arranjei as armas, entendeu? Te arranjei aquele negocinho que tu pediu antes. Caras, calma, caras, calma, caras. É o seguinte. Pega uma pessoa X que estiver na rua, porque ela... Era exatamente então, essa ideia, que eu vou pegar alguém aleatório e vou mandar essa pessoa. Ah, inocentes, yay! Aí, ó. Eu com a minha voz muito radical. Eu convenço alguém a tirar a arma por mim. Eu ensino ela bom de apertar os botões. Ok, você equipa um transeunte inocente com o aniquilador de coxinhas ou super-herói. Mas mira tchau, pra. Tchau, mas mira pela pessoa. Mira pela pessoa. Eu tô segurando a pessoa na direção. Tipo da Ghost. Coxinha. Você mira pela pessoa em direção ao Coxinha Tops e pede que ela atire? Manda bala, cara. Reticente. Pelo amor de Deus! Um conceito humano que dá. Dá calento aos corações e esperança desses mortais. Caraca. Eu viverei pra sempre e verei vocês todos decaírem e se decomporem. Enfim, atira. É verdade, você consertou ele, né, cara? Eu tô me arrependendo. Eu me arrependo que eu consertei. Incapazes de compreender o que o robô acabou de dizer, você pede que o cidadão atire. E muito reticente, ele aperta o botão de disparo. Abrindo um rombo em seu próprio peito que atravessa esse pobre cidadão. Bom, e atinge você, causando... Atinge ele? 4 pontos mesmo, de dano. Tipo, você tava tipo Ghost, né, cara? Caralho, puta que merda. Cara, pelo menos não fui eu, cara. É. Coxinha Tops avança contra vocês com um murro assassino. causando 4 pontos de dano no pobre Jack Jr., que já estava no chão. Mas a gente sabe a extremidade que atira o bagulho, tá ligado? É. Agora a gente sabe a extremidade. Agora você flipa então ele. Então eu vou flipar o negócio e atirar nessa coxinha. Mas é aí. Sempre a mesma? Ou é randômico? Incapazes de compreender o conceito que o robô introduziu sobre essa arma perigosa, vocês têm uma epifania e reconhecem que ou a arma tem 50% de chances de atirar contra o seu objetivo ou contra você. Entendi agora. Então se a gente... Uai, se nós der 3 tiros, matematicamente nossas chances são quase 100% de acertar com a gente pelo menos uma vez. Eu boto no robô seu próximo a tirar essa parada, cara. Você equipa o robô com a arma de exterminar super-heróis ou coxinhas. Eu sou incapaz de sentir medo. Caralho. Um rufar de tambores toca em seus corações. O destino da Terra está nas mãos e na vida de um ser inanimado. Eu sou bem animado. O robô atira contra ele mesmo e cai no chão fumegante. Puta, cara. Deitar no chão. Mas peraí, não é um aniquilador de super-heróis e coxinhas? Ele é tipo um robô, cara. Bum! Bam! Ele é um robô de salvar a cidade. É bom, isso é verdade. Não é um robô aspirador mas, de pó. É bom. Mas ele é um robô. Tá, foda-se. O que significa que o transeunte, que eu amarrei o negócio, tá bem, porque ele também então, é super-herói. O transeunte é um super-herói, porque ele tentou salvar. É verdade. Tá. Ele é um herói nos nossos corações. Ele não é o herói que a gente merece, mas é o herói que a gente precisa. Naquele momento. Então por que se você atirar no, na coxinha, só que de cuzão, assim, tá ligado? Só querendo, tipo, foda-se ele. Exato, a gente tem que convencer alguém a usar essa arma sem ele saber que ela tá, ele tá usando ela pro bem, mas meio que, tipo, usando ela como uma sacanagem. A gente tem que convencer que a coxinha é do bem e o cara tem que dar o tiro. Porque aí, ou eliminar... Porque aí só pode eliminar a coxinha. Porque ele não é um herói. Ele tá fazendo isso de pura malícia. A gente tem que achar alguém que acredite que a coxinha, na verdade, é uma veloxinha. A coxinha do bem. É o quê? A veloxinha. É o dinossauro coxinha que é inimigo da coxinha tops. Tá. E a veloxinha é um dinossauro do bem. Caralho. Só que aí, se ele quiser matar um dinossauro do bem... Quer dizer que ele é do mal, ou seja, ele não é um herói. Isso que ele acabou de falar. Cara. Vocês avistam um neonazista cruzando a rua. Yes! Aí, yes! Oportunidades, cara, oportunidades. Eu nunca fiquei tão feliz, cara, por ver um nazista, cara. E vocês acham que São Paulo é uma cidade com muita diversidade, né? Olha essa cidade que eles criaram. Feliz Deserto é foda, cara. E vocês vão fazer o quê? A gente vai falar pra ele, tipo, ó, deixa eu dar o... Eu tenho uma ideia. A gente... dá um canhão pra ele. Ei, e fala cara, a coxinha essa coxinha é um aqui é integração social e direitos iguais para todos. Isso. Isso. Não deixa isso acontecer, cara. Ah, é o Hitler. Essa é a nossa luta. E essa arma é a solução final, cara. Ele vai ser o triunfo da vontade. Caralho, eu odeio integração social. Mas solução final eu gosto. O que é isso aí? Essa é a única arma capaz de impedir esse Social Justice Warrior em forma de coxinha. Me dá essa porra aqui. Ai, aqui está a enfermeira. O homem se equipa com a arma exterminador de coxinhas ou super-heróis. E heroicamente pergunta, onde que eu aperto? Onde... Ele dispara a arma que atinge coxinha tops com toda a força, explodindo e jogando catupiry para todos os lados. Yes. Palmas para o fim da batalha. O catupiry acerta algum de nós? Porque o catupiry não acerta ninguém. Yeah. Mas ele parece delicioso. Deve eu vou ser cair mesmo. Nessa de novo. Da hora. E? O Coronel Gaio para ao lado de vocês num carro reluzente. Caralho, brother. Esse parceiro é muito hidratado, né, meu irmão? Esse cara tá sempre... Sempre hidratado pra caralho, meu irmão. Parabéns aí. Coronel Gaio. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas... Entrem no carro agora! Eu não tenho tempo para pataquadas. Uai, mas adoro um carro. Adoro um carro. Quatro peraí, rodas, cara, muito mas, poder. Mas que carro que é esse? É um lindo carro preto enorme. Então tá. Beleza. Então, então a gente entra no lindo carro. Meu irmão, teu carro preto é lindo, só queria dizer, entendeu? Sem ofensa aí, moro? Só tipo de um modelador de carros com olhos lindos pra outro, entendeu? Desculpa, em qual carro você não ia entrar? Eu entraria em qualquer um, sacou, meu irmão? Ele que não entraria. Eu não sou snob, não, entendeu? Eu sou um robô humilde de Uberlândia, entendeu? Eu entro em qualquer carro, meu irmão. Só dou graças a Deus aí de ter um carro, de ter onde ir, entendeu? Agradeço todos os dias, entendeu? Valeu. Ok. Vocês entram no carro e o Coronel Gael te olha dos pés à cabeça com um ar de reprovação. Ué, eu queria que ele olhasse pra mim, assim. Ele não olha pra você. Oh. Ele olha para os dois e diz: está na hora de corrigir essa zoeira que vocês fizeram. Nós vamos até o hospital pra vocês pedirem desculpa para minha mãe. Aí, coronel. Mas o que, hein? Ah, tá. Coronel. Eles estão indo no carro, mas não tem o que fazer, tá ligado? Eu vou lá, cara. Deixa esses caras irem, eles precisam lhe passar as coxinhas aqui. Nada disso. O robô pode ir se ele quiser. Eu quero conhecer essa senhora, sua mãe, se é que me entende. Então, ela é ótima, ela é incrível, sério, você vai amar. Mas vocês não! Vocês vão odiar a minha mãe, porque ela está muito puta. Ela chamou vocês várias vezes de viados. Isso é homofóbico! Ela não gosta de viados. Ela não gosta, ela acha que tá errado, ela leu na Bíblia que não pode. E vocês vão pedir desculpa pra elas, e eu não quero ouvir um A de reprovações pra minha mãe. Olha, não é por nada não, mas fui por essas e outras que ela tomou um tapa na cara, cara. É, né? Escuta aqui, rapaz, é bom. Culpada, vítima! Só, coronel, antes a gente pode passar, comprar umas flores pra senhora e sua mãe. Não! Mas ela vai gostar. Não! Mais um. Não! Uma. Não! Chocolate. Não! Deixa acontecer, cara. Um taser. Deixa acontecer. Ela tem vários tasers. Vocês dirigem rumo ao hospital. Chegando lá, descem e vão à recepção, onde o coronel pergunta o quarto da mãe dele. 666. Vocês vão até o quarto 666, atrás da mãe do coronel. Ele para antes de abrir a porta e diz: é bom que vocês tenham ótimas desculpas. Eu sou radical, desculpa, cara. Desculpa, eu sou um ninja. É a minha reação natural às coisas. Eu não conheço a mãe dele, então pra causar uma boa impressão, eu automaticamente começo a tocar Barry White e tento seduzi-la. Rola um dado aí pra ver se eu consigo seduzir a mãe do coronel. Dando um dado de sedução aí. Dado de sedução? Você se prepara para a sedução e toma a frente na porta do quarto. Não, você não abriu antes, você só toma a frente. Você tá quase. Fiquem aí, cara. Eu estou na frente, cara. Vai que é tua, vai que é tua. O coronel parece desaprovar vocês dois veementemente, mas o robô lhe agrada. Ele tá. Damn right. Tem alguma coisa no robô. Damn. Tem alguma coisa. Ele abre a porta do quarto. E você toca um Barry White muito sedutor. A paixão está no ar. O romance. Baby. O pinto de todo mundo aumentou 15 centímetros nessa hora. Yeah, baby. Quem há de resistir? Yeah, fuck me, baby. Mas ninguém está lá dentro. Pum, quê? Pum, pum. Você está seduzindo ninguém, cara. Ao mesmo tempo, posso estar seduzindo todo mundo. Isso é verdade também. Chega. Que é isso, acabou. Salve de palmas. Obrigado. Uai, acabou já? Acabou. Esse é o senhor Gus Lanzetta, Pedro Falcão e Daniel W. Ponto. Eu mesmo. Eu sou Rony Max e até semana que vem, cara. Valeu! Se vocês querem mais Max Rebo na sua vida, é fácil, maxrebo.com. Siga a gente no Twitter também, @maxrebo_. E entre no Convés se você quer mandar perguntas idiotas como todas as que a gente leu aqui. É, no Facebook, grupos lá, Convés da Max Rebo, é fácil. E se a galera quiser colar aqui pra ver ao vivo? Se a galera quiser colar aqui para ver este maravilhoso show, é só colar aqui no Frei Caneca 703, o Frei Café, a partir das 7 horas. Toda quinta-feira. No Jovem. 7 horas, mais ou menos. Teoricamente. Vamos dizer que é 7 horas. É, 7. E aqui no Frei Café, o Frei Café e Coisinhas. Uhum. Frei Caneca 703. E venha participar porque é divertido. Semana que vem teremos Hel Havani. Yeah! E participando desse maravilhoso podcast também. Uhum. E antes de ir embora, nos Gus, fale o que você quer falar. Eu ia falar pra vocês me seguirem no Twitter, Gus Lanzetta. Sigam ele no Twitter. E também que sexta que vem tem o show especial de Natal do meu grupo de comédia, o Senhor Bumbum, aqui no Frei Café e Coisinhas. Oh. Às 21 horas, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2015. Então você pode assistir o podcast, o último do ano, e aí dormir aqui. Exato. Dorme aqui. Já dorme na rua aqui na frente. Exato. Muito bom. Seguinte. Muito bom. É isso. Dorme ou, vai pro andar de cima, conhece um gentleman aconchegante que lhe dê uma noite em troca de alguns beijinhos. Pode ser isso também. Rola isso também. E é isso. E é isso. Da hora. Valeu, galera. Muito obrigado. Galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Bota a música.